vivia neste mundo sem ter paz, sem salvação. Encontrei a Jesus Cristo e Ele me deu seu perdão. Minha vida era vazia, eu não tinha mais prazer. Jesus Cristo é a vida que mudou todo o meu ser. Eu amo, amo a vida. Com Jesus aprendi a amar. Eu amo, amo a vida. Aprendi também a amar você. Se você está sozinho e não conhece a Jesus, ouça agora o meu conselho. Saia das trevas e vem pra luz. Viverá em alegria e terá então prazer. Jesus Cristo é a vida que vai mudar tudo.